Você está ouvindo Alguma Coisa Cash, um podcast sem compromisso. Olá, senhoras e senhores, aqui é o Febrini e eu não sabia que as pessoas também podiam naufragar. Olha aí. Olha só, hein? Conceito filosófico. Olha logo aí. Na entrada. Esse programa vai ser bom! Wilde, você tá? Aqui é o Vinícius Hidalgo e todo mundo quer ser coringa, mas no final você é só um pau. Ai, meu Deus, eu não vi essa chegando. Meu Deus. Você lê o livro, tá ligado? Aí, putz, como eu queria ser um coringa. Não, você é só outro naipe, foda-se, tá ligado? Você nunca vai ser um coringa. Ai, meu Deus. Aqui é a Kelly, e pois quando a gente entende que não entende alguma coisa, é que a gente tá prestes a entender tudo. Olha aí. Olha só. É um dó na cabeça. É. Muito bem, senhoras e senhores, estamos aqui pra segunda parte desse programa, né, especial do Dia do Coringa aí. Livro maravilhoso, leiam. Se você não leu o livro, não tem problema, ouve o programa também, porque a gente fala muito de vida, fala muito do que você vive, de que todos nós vivemos, né, mas a gente vai trocar essa ideia. Ah, não, não tem, né, não tem. É diretão, né? Eu tenho recadinho! Vamos ter recadinho direto, porra, é nóis! Recadinhos da galera do Alguma Coisa Cast. Recadinhos. Ronaldo. Ronaldinho. Olá, eu sou a Pamela, a secretária do TPM Cast, e estou aqui tapando o buraco desses vagabundos porque eles estão de férias e eu que sou uma máquina presa aqui nessa porra de internet. Tenho que ficar levando na tubinha trabalhando sem descanso, mas suave. Pega nada, segue o jogo, camarão que dorme a onda leva. Enfim, continuem mandando seus e-mails e contribuam com o Padrim, porque se não tiver cascalho não tem Paraxene. Bom programa pra quem é de bem e pra quem é de mal, vá pra puta que te pariolis. Beijos de luz, amo vocês, Smack. Vamos começar falando aqui de uma coisa que a gente acabou falando um pouco superficialmente no outro programa, né, na parte A, mas que aqui já dá pra falar mais, que é do Coringa de verdade, né, o Coringa de verdade entre aspas, né, o Coringa que saiu da ilha e tá aqui no nosso mundo real, porque querendo ou não ele aparece algumas vezes na história e tem uma das vezes que a gente vai começar aqui falando, que é quando eles estão indo pra Atenas num barco, né, numa balsa toda chique e é assustador, né. É a pior parte, meu irmão. Eu tava lendo aqui, eu tava deitadinho na cama. Aí teve essa parte, chega, deu aquele frio, tá ligado? Aí eu... a janela do meu quarto é logo atrás de mim. Mãe! Eu não quero ver nenhum coringa. Porra, que foda. O cara chegar assim, olhar pela escotilha do navio, tem um anão com aquele sorriso bizarro que ele... Que de orelha a orelha. Que ele gosta de frisar bem, tá ligado? O sorriso do coringa. Aí você fica imaginando uma cena, né, de filme de terror, tá ligado? Que vem aquela musiquinha de tensão, aí você só ouve o guiso, assim, e o menino olhando pra janela e... Não, ele nem grita, ele só fica de... Né, cara, ele fica cagado, né? E o pior é que nessa cena, um pouquinho antes nessa cena, o pai dele fala assim, ó, fica aí que eu vou ali, não sei na onde, vou no bar, uma coisa assim, né? Eles estão na balsa, no meio do nada, maluco. O moleque fica sozinho na cabine. Aí aparece o Coringa na janelinha, tá ligado? Ei, menino, quer um naipe aqui, quer uma bebida diferenciada? Ele, não! Porque o Coringa, galera, ele saiu da história, de alguma maneira, né? Ele saiu da história e veio pro nosso mundo real. E ele tá acompanhando o Hans Thomas. Então, em várias, vários locais da história do Hans Thomas, ele aparece. Lembra que no programa A, a gente falou que tem a história do Hans Thomas, que é o menino, né? Que tá com o pai dele, o filósofo, doidão. Tão indo atrás da mãe. E dentro do livrinho tem a história da ilha e a história dos outros caras, né? Que saíram da ilha e foram passando a tradição ali da história da ilha de pessoa pra pessoa. E o Coringa, ele aparece em vários momentos. Ele que dá a lupa, né, pro menino no começo. Ele aparece em Veneza, né, numa ponte, com o moleque quase derruba o barco. Quase morre também. Aparece nessa parte. E aparece também aqui, né, onde a gente vai chegar agora, que é em Atenas, né? Eles finalmente chegam em Atenas. Lembrando que eles partiram lá da Noruega, lá do norte da Europa, estão descendo ali pela Europa todinha, até chegando na Grécia, pra poder chegar em Atenas e pegar a mãe deles, a Anitta. E uma das coisas mais legais que tem nessa parte é aquele negócio dos nomes ao contrário, né? Que sim, o Hans Thomas, ele fica lendo todas as placas, ele lê normal e depois ele lê ao contrário. Isso me influenciou muito. Tanto que lá na Nove Dragões, a primeira história grande que eu escrevi, que tá inacabada e a gente nunca sabe quando vai acabar, tem um monte de brincadeira, assim, de coisas escritas de trás pra frente. O próprio nome do Nogard é uma brincadeira com isso. Tem um bicho lá que o nome dele é Shalhons, uma coisa assim, acho que é Shalhons, que é um bulk, né, gigantesco, gordão, e se você ler ao contrário, fica Snorlax. Tem várias coisas assim, tá ligado? Porque esse livro me influenciou muito. E uma das coisas fodidas... Ah, fala, amor. Nossa, mano, você tá lendo um livro de fantasia medieval, aí do nada você vê uns Pokémon ao contrário, velho. É, tem nome de gente lá, tem nome de pessoas, ao contrário. Tem uma parte de brincadeira, assim, com o nome e tal. E esse livro me influenciou muito. E um dos nomes mais legais de todos esses que o Hans Thomas lê é o de Atena. Porque, tipo, a cidade de Atenas, em gregos, é Atina, né? E aí, quando ele lê Atina ao contrário, é Anitta, que é o nome da mãe dele. E você fica, puta que pariu. Muito bom isso, velho. Tipo, a preocupação do ator em pegar as coisas, tá ligado? Pra fazer sentido na história e encaixar direitinho. Em tudo que o Hans Thomas faz nessas paradas, tipo, na ilha a galera já tinha isso de ler ao contrário, tá ligado? As cartas altas, né? E aí sim, o Hans, ele tem esse costume sempre, aí o cara, porra, essa aqui é a forma arcaica, né, de escrever Atenas, né, Febrini? Eu acho que é em grego mesmo. É em grego, né, então. E aí ele fez o jogo e olha só que no... Tanto que, tipo, se você for parar pra pensar, já que a mãe deles é norueguesa, esse nome Anitta, eu fico meio tipo, será que existe Anitta na Noruega também? Tá cantando, esse nome é tão, esse nome é tão não nórdico, tá ligado, pra mim, mas é só uma, é isso porque eu não sei, tá ligado, tô falando porque eu não sei. É porque a gente tá associando, a gente associa com a presença de Anitta e com a Anitta que a gente conhece, né? Mas eu acho que diferencia mesmo, sabe? Tem a diferença porque ela é diferente, né? Sim. Querendo sim. ou não, cara, se você para pra pensar de algum modo, ela também é um Coringa. Apesar do livro mostrar que ela é uma as de copas, né? Que é aquela coisa bonita, que quer se encontrar. O que acontece com os homens, mas acontece muito mais com as mulheres, né? De querer se entender, de querer se descobrir, de se respeitar muitas vezes, né? Por que não? Todo por conta daquela questão da criação, né? Do cara põe a mão no pintinho, aí todo mundo, ai, que bonitinho. Aí a menina põe a mão na chaninha, não, não pode. Aí a mulher tem toda essa relação, né? Desde a infância e tal. É a jornada da heroína, né? Aquela coisa clássica, que a gente, às vezes, até enjoa um pouco. Que é, tipo, a mulher, tipo, pra poder sair e ser independente, ela começa a fazer coisas de homem. Aí depois de um tempo, ela começa a perceber que pra ser foda, ela não precisa ser um homem. E ela começa a lidar com o amor e começa a lidar com ser mulher e ser foda ao mesmo tempo. E ser corajosa e sem precisar ser essas coisas. Tipo, sabe? Você precisa, tipo, mudar, né? De um modo geral, né? Porque a Anitta, querendo ou não, ela foi pra Atenas pra se encontrar de uma forma ou outra, e até fazendo uma brincadeira com o pai do Hans Thomas, né? Que é um marujo, né? Que é um cara do mar, aquela coisa. E até brincando com a minha entrada, ela naufragou, cara. A Anitta foi uma dessas pessoas que naufragaram, tá ligado? Ela naufragou e ficou presa lá em Atenas, porque ela foi pra Atenas pra se encontrar, como ela mesma diz no livro, e ela não se encontrou. Tanto que quando eles chegam... Ela se perdeu, cara. Tanto que quando eles chegam lá, e eles, ô, tudo bom? Vambora, tudo bom, vambora. Tá ligado? Tipo, não teve quase que significância nenhuma. Ela ficou realmente presa nas pedras, né? Se você chega no lugar que o navio tá preso e você tira a galera de lá, eles falam, vambora, e acabou. Se eles estivessem num lugar bonito, num lugar bom, eles iam falar, não, cara, fica com a gente, né? Vai levar a gente daqui, mas ela realmente foi uma náufraga, né? Súbito, me senti infinitamente triste por todos nós, seres humanos, que acabamos nos acostumando com uma coisa tão incrível, tão imperscrutável como a vida. Um belo dia, acabamos achando evidente o fato de existirmos. Então, bem, só então voltamos a pensar que um dia teremos de deixar esse mundo. É engraçado. Realmente, eu senti muito isso de tipo, pô... Se com... Porque eles não insistiram tanto, tá ligado? Eu, pelo menos, não achei isso. Eu também. E tipo, ah, vamos voltar, que não sei o que e tal. Ela já fica meio balançada. Ela não dá uma contraproposta, tá ligado? É porque realmente podia ser, porra, fica aqui em Atenas, tá ligado? Chegava pro pai do Hans Thomas e, ó, fica aqui, você não gosta tanto de Atenas, você vai poder viver aqui entre os filósofos e tal. Aí pro Hans Thomas, pro Hans Thomas, foda-se, que ele é uma criança não tem vez, não. Mas aí, no fim das contas, eles usam lá, dão os argumentos e tal, se bem que eu achei os argumentos do Hans Thomas foda. Ele já chegou, não deixou nem ela falar, ela, ih, já fui dizendo, e ela, pô, que merda, vou ter que ir embora. Mas ela foi, velho. Realmente, ela não tava bem ali, tá ligado? Sim, sim. E tipo, o conflito deles foi fraco, né? Nessa parte do conflito aí. Eu esperava muito mais, mas eu me recuso... Que aí a treta, não, sangue. Mas não é, cara. É o conflito, tá ligado? Porque, tipo, não é só a treta, né? É o conflito. O conflito não necessariamente é uma briga. O conflito pode ser uma discussão, uma argumentação, sabe? Eu queria ver isso. A Kel, conversando com ela pro WhatsApp, ela falou, pô, mas às vezes é porque não foi pela visão do Hans Thomas, né? Porque o livro é pela visão deles e o pai e a mãe dele conversaram separadamente quando eles encontram ela. Sim. Mas eu queria saber, cara, pelo menos uma narrativa dele, uma coisa que o pai dele contasse, porque fica muito superficial. Sabe, o conflito não é só a treta. Eu queria que eles conversassem, porque, cara, para pra pensar, quando você fica muito tempo sem falar com uma pessoa e você volta a falar com ela como se nada tivesse acontecido, fica uma mágoa, sabe? Fica uma coisa pra trás. Então tem que ter um conflito, não necessariamente uma briga, mas pelo menos uma conversa, sabe? Lógico que vai ter atrito, tem como. Pô, a mulher saiu de casa durante 8 anos e deixou o filho, abandonou o filho. O pai, pô, abandonou, ok, mas é um adulto, querendo ou não. Agora é criança, cara. E a idade que o Hans Thomas tem ali, acho que ele tem um pouco mais de 10 anos, né? Uma coisa assim. Por aí. Por aí. É, meu, ela perdeu a fase mais importante da vida dele. Se você tem um filho que ele tem 20 anos, se você fica sem ver ele dos 20 aos 30, o impacto é grande? É. Mas se você fica sem ver o seu filho no começo da vida dele, cara, é um impacto muito maior. Tanto que quando ele encontra ela, né, que ela virou uma modelo, né, lá em Atenas, aquela coisa, tá tirando foto lá. Quando ele vê ela, ela nem reconhece ele. Porque ela viu ele uma criancinha, né? Um menininho. E agora ele já tá uma criança um pouco maior. É, tá um pré-adolescente, ele, né? Ele fala que ela tenta meio que levantar ele em colo. É, só que cara, ela puta, não isso consegue. É porque... isso é foda. Ele... ele é uma criança grande já. Ele não é um bebê, como ela deixou. Sim, né, cara? Pra trás. Isso é o Joyce Garden falando pra gente. Olha só como se escreve um livro, né? Dando um tapa na nossa cara de novo. Porque é totalmente uma metáfora essa parte, né, cara? Sim. Puta, ela tentou levantar, trazendo toda aquela lembrança, né? Que tem a ver também com o sítio, né? Querendo ou não, eles encontram ela em Atenas. E, pô, voltando um pouquinho na história, antes deles encontrarem ela, eles ficam dando um rolê. Porque o pai do Hans Thomas tá naquela vibe que a gente falou no programa A, né? E, tipo, vamos atrás dela? Vamos. Mas vamos curtir o rolê, tá ligado? Até porque... E ele pega e ele imita o oráculo, mano. Aí ele fica, ah, não sei o que. Ele fica balançando os braços e fazendo... Essa parte eu fiquei viajando, eu fiquei pensando, tipo, como é que ele fez isso, velho? Tipo um boneco de posto, tá ligado? Balançando na ele pedra. É muito maluco, né, cara? Sentou na pedra e ficou... Ai, cara, mas toda essa parte deles passeando por Atenas e etc, também traz muito essa questão da Anitta, cara. Que é o quê? Que é a questão da memória, né? São as lembranças. O que a gente às vezes até ouve das pessoas. Ali eles estavam em Atenas, e muitas vezes o Hans Thomas mesmo fala, porra, a gente vê uma coluna e a gente não sabe de nada que aconteceu aqui. E aí o pai dele falava, então, só que você tem que ver essa coluna e imaginar a grandeza dessa civilização, né? Como já foi foda. Que remete muito à Anitta. Porque, querendo ou não, o Hans Thomas, quando ela foi embora, era uma criança, cara. Ele não lembra de nada. O que ele lembra são as coisas que o pai dele fala, que o pai dele manteve a memória dela viva, né? E querendo ou não, de uma forma ou de outra, ela é uma cidade em ruínas também. Tanto que, acho que não pro pai dele, mas pro Hans Thomas é totalmente. Tanto que quando ele vai conversar com ela, ele fica numa dissintonia, numa assintonia maluca. Eles ficam fora de sintonia que ninguém, tá ligado? Ele tá falando do livro e ela tá, meu Deus, meu filho tá maluco. E aí ninguém entendendo nada, tá ligado? Porque realmente ela ruiu, né, cara? E ele tá ali construindo ela o tempo inteiro através da imaginação. Através de uma lembrança de uma coisa que ele nem viu. Porque a gente consegue lembrar da era grande da Grécia, né? Através de Esparta, de Atenas, Acrópole, o caramba. A gente consegue. Mas a gente nunca viu. Então, ele lembra dela dessa mesma maneira, sabe? Ele lembra daquela grandiosidade, daquela mãe maravilhosa que ele teve, que é apaixonante, que é pura e etc. Simplesmente pelas coisas que o pai dele fala, né? Sim. Uma coisa que eu queria... Eu até tinha feito a anotação aqui. Essa parte do conflito dela querer se encontrar, daquela saída, dela querer abandonar tudo e seguir o sonho, alguma coisa assim, me lembrou a Lily do How I Met Your Mother. Sim. Que ela tem aquela fase logo no começo de querer virar pintora, a louca, saiu, abandonou o Marshall, tipo, antes de se casar e foi embora. E depois ela voltou. E meio que, tipo, os dois tiveram uma conversa assim, mas não foi um conflito tão conflitoso. O conflito veio, tipo, muitos anos depois, quando eles já estavam casados e ela tava com o filho, e aí ele, pá, jogou tudo na cara dela. Tipo, sim. E aí... E pode ser que essa questão do conflito possa acontecer depois, assim como aconteceu nessa história também. Não sei, mas ali eu senti um pouquinho de falta deles, sabe? Trocando uma ideia. O Hans Thomas dá umas pauladas nela lá, né? Ele joga umas na cara dela. Ela fica sem graça. E eu achei legal. E geralmente aquele negócio da criança, que criança não tem filtro, né? Ela vê uma mulher grávida e fala, olha, tá grávida, umas coisas assim, né? E aí, aliás, gorda. Ela vê uma mulher gorda, né? E fala, você tá grávida. E ele chega e mete o louco pra cima dela, né, cara? Tem uma parada, não sei se ele fala pra ela exatamente, que ele fala assim, são não sei quantos mil minutos, uma coisa assim, né? Ele começa a falar... Dia tem não sei quantos minutos, aí os anos, não sei o que lá, são não sei quantos milhões de minutos. Você nunca mandou uma mensagem pra mim, uma coisa assim, mandou, né? Mandou uma carta. Eu falei, toma, trouxa! Não, essa parte da carta foi foda, velho, porque, tipo, ele fala várias coisas, beleza, você não foi lá visitar a gente e tal, você tá dizendo que tava sem tempo, porque isso, aquilo, outro. Mas, cara, aí ele faz essa conta doida aí toda de 8 anos em minutos e, tipo, pô, você não teve um minuto pra escrever uma carta e, tipo, dedicar um pouquinho de tempo só pra mandar uma carta pra gente, tá ligado? Nesse tempo todinho, 8 anos, foram 8 anos, pô. Não foi 8 dias, né? 8 horas, né? Foi 8, né? Tá ligado? Não, 8 anos, aí, tipo, ela chega e fica... Aí eu, toma aí, toma! Não, e aí acho que ele ainda fala que, tipo, nesses 8 anos, ela teve 2 dias a mais aí, que, tipo, foram os anos bissextos. Que, tipo, é justamente o dia do aniversário dele, que ele nasceu no dia 29. Puta de fevereiro. Que pariu, aí nessa hora, a bicha, velho. Pá! Essas matemáticas dele é foda. Mas, cara, isso aí é totalmente a Anitta, né? Traz tudo aquilo, toda a viagem deles, tudo que eles aprenderam, sabe? Eles viram, pô, ela tava ligada a eles, mesmo sem querer, mesmo sem saber. Tem uma hora, o pai do Hans Thomas fala pra ele, eu não sei se é o pai do Hans Thomas que fala ou se ele lê no livrinho, que ele fala assim, meu, a coisa mais bizarra do mundo é saber que se a gente olhar pras estrelas, e a gente tá vendo as estrelas aqui, mas daqui a algumas horas, outras pessoas do outro lado do mundo vão ver as mesmas estrelas. Em determinado momento aí, depois de algum dia e etc, todas as pessoas do mundo conseguem ver as mesmas estrelas, mesmo estando afastadas milhares de quilômetros, né? E a relação dele com ela era bem isso, cara. Porque o tempo todo eles estavam vendo as mesmas estrelas, mas ao mesmo tempo eles estavam completamente separados, cara. Porque eles estavam longe... fisicamente, né, ali pelo mapa, porque é longe pra caramba, da Grécia até a Noruega, mas sim, também longe no coração, né, cara, no sentimento, porque ela tava uma ruína, né. Essa analogia é muito boa, velho, analogia é muito boa disso aí. Quando o Indy fala baixinho aqui, a filosofia pegou. Afetou o coração, meu coração de pedra. Ai, caramba. E você, quantos você é, afinal, perguntou o outro. Eu? Bem, eu sou apenas um, respondi. O 2 de paus olhou para o 3 de paus e soltou um assovio bem forte. Um as! Vamos voltar aqui para dentro do livrinho onde o Hans Thomas está lendo no livro que a gente está lendo, chamado Dia do Coringa. vamos para dentro do livrinho que o Hans Thomas está lendo, gente. Lá no livrinho, né, tá a ilha com as cartas que viraram coringas, que a gente falou no programa lá, parte A e tal. E lá tá chegando o dia do Coringa, porque tem toda uma conta maluca que o Freud fez, né, o Freud, o criador das cartas lá e etc. E aí ele deu as semanas pras cartas, os naipes e etc. E ao mesmo tempo ele conseguiu nomear os anos, né. Então cada carta tinha um ano, e depois de 52 anos ia ter o ano do Coringa. Então no momento da história que o Hans Thomas tá lendo, é o dia do Coringa, e ao mesmo tempo vai entrar o ano do Coringa. Freud ainda fala, né, eu não sei o que vai vir depois, porque eu não criei nada depois. Como o Freud na ilha é uma espécie de deus, né, uma metáfora pro deus que criou tudo, o que será que vai acontecer depois do último dia que Deus já criou, que ele já pensou na cabeça dele, esse aqui vai ser o último dia, o que vem depois, né, porque na ilha não vem nada, ela simplesmente se destrói, né, mas ele fala, eu não preparei porra nenhuma, cara, não tenho ideia do que vai acontecer daqui pra frente, né? É foda, né, o que vem no ano do Coringa? Apenas morte e destruição. Exato, né? E eu fico até me pensando, pô, e depois do ano do Coringa, o que seria? Porque não tem mais carta, tem mais ano, né? É bizarro isso, né, cara? É até um conceito da astronomia, né? Tipo, a gente vive procurando o final do universo, procurando o final. E se algum dia tiver final, de fato? Ou e se a gente conseguir entender que, cara, não tem final? Será que as pessoas tipo vão conseguir entender isso, né? O calendário Maia, quando acabou, e a galera achou que o mundo ia acabar. Exato, né, cara? Mas eram apenas ciclos. Ninguém viu essa parte. Podia ser uma repetição. Puta que pariu, foi a mesma coisa com o calendário do Freud, velho. Olha aí, velho, olha só. Será que ia começar a se repetir? Meu Deus, ele era Maia! Ele era Maia. A ilha ficava lá no México, não sei onde é que ficava os bares, desculpa, gente. É porque o problema era esse, era sobreviver ao ano do Coringa, tá ligado? Que o Coringa ia ficar todo dia lá, olha, gente, vocês são criação, e não sei o quê. O problema era sobreviver ao ano do Coringa, se conseguisse, aí ia voltar, aí o ciclo ia recomeçar, tá ligado? Exato, né? Mas aí, nesse momento, nós temos o quê? A festa do Coringa, né? Que tem sempre quando é o dia do Coringa e tal, e tem aquela festa, ele reúne todo mundo, os anões, como a gente falou no primeiro programa, passam 4 anos, né? Pensando numa frase, e aí quando chega na hora, cada um dos anões fala uma frase que forma uma espécie de profecia, que no livro também pode ser encarado como uma maldição, né? E são 52 frases que, depois que o Hans Thomas lê o livro todo, e a gente também lê o nosso livro, que é o Dia do Coringa, a gente começa a ler as frases uma atrás da outra, começa a entender como elas narraram todas as histórias dos personagens, né? Passando pelo Freud, pelo Hans, que chega na ilha, voltando pro Albert, depois o Ludwig, que é o cara que escreveu o livrinho, e depois pelo próprio Hans Thomas, né? Que acontecem coisas na vida do Hans Thomas que tem a ver com o livro. Tipo, tem uma das passagens que fala uma coisa assim, menino encontra a mãe no sul, né, no país do sul, uma coisa assim. Que queria se encontrar. E aí ele encontra ela na Grécia e ele fica maluco, né? Caralho, e no final das contas a festa do Coringa é importante por conta disso, né? Tem todo esse lance e é uma loucura do caralho. Ô, mano, essa parte é muito boa. Ele chega, né, arruma... Porque era o seguinte, a festa do Coringa ia ser no armazém, ou na marcenaria, que era acho que imagino que seria a construção maior, a maior construção que existia na ilha, tá ligado? E aí até o Frodo, ele fala, não, que eles estão... Quando o Hans, ele chega lá na ilha, ele até escuta barulho, não sei o que e tal, porque eles já estavam fazendo os preparativos, tá ligado, iniciais. Aí, não, que a festa é lá. Aí beleza, eles chegam lá, tem umas mesas, são quatro mesas, né, pra cada naipe, e três cadeiras, que é do Coringa, de Frode e dele, né, que devem ter incluído a mais, tá ligado? E aí, tipo, quando o jogo começa, né, que ele fala, ah, vamos se arrumando aí, vamos falar, ele, Coringa dá ordem. Fala as frases, meu irmão. Ele, todo mundo, as 52 cartas começam. Todo mundo fala a mesma coisa. Base de maluco, tá ligado? Eles falam e acabou. Já falou, tá ligado? Aí o Frode, é massa que o Frode vira pra Hans e fala: todo ano é assim. Todo ano. Verdade, toda festa, né? É desse mesmo jeito. Isso é, mano, muito bom, mano. É, fala aqui, ó. O foda dessa parte é que você começa a ficar tenso. Porque, tipo, o Frode, ele fala, alerta sobre a bebida púrpura e tal. Fala que dessa parada do Coringa, que ele era muito, muito espertinho, que ele ficava preocupado, não sei o quê. Aí você começa a perceber na festa que o Coringa já tá muito lúcido. Que ele, sim, começa a dar umas indiretinhas, assim, pro Frode. Ah, acho que esse ano vai ser especial, hein? Quero muito ver o que vai acontecer com essas frases, hein? Aí a gente, eita, mano. Pra terminar de ferrar, o Coringa dá um copo de bebida púrpura pro Hans. Aí, tipo, o cara começa a ficar numa brisa louca. E aí, assim, meu Deus, Deus, vai dar ruim, o cara tá brisado. Mas uma coisa louca dessa parte, cara, são as frases, né? E uma das frases que as cartas vão falando lá, elas vão falando várias, né? O fulano chega na ilha, as cartas criam vida, umas coisas assim. As próprias frases já entregam, né? Que elas são criações, só que elas são tão burras que elas não conseguem perceber o negócio, né? E elas são meio vazias. E de novo, fazendo aquela metáfora com Deus, né? De que Freud seria Deus ali. Se Deus aqui, ou pra quem acredita, ou pra quem não acredita, se Deus existisse de fato e ele olhasse pra nós, cara, ele ia ver a gente daquele jeito, sabe? Bem vazio, assim, sabe? Porque, cara, você quer comparar a sua inteligência com a inteligência de Deus, tá ligado? Pois é. Deus é um ser tão foda, tão pica, que não tem comparação. É aquele exemplo lá do cérebro, né? O Hans fala pro pai uma coisa assim, pô, a gente não consegue entender a nossa mente. E ele fala, pra gente entender a nossa mente, ela tinha que ser tão mais simples, que por ela ser mais simples, a gente não ia ter capacidade mental suficiente pra entender ela, tá ligado? Tipo, a minhoca não entende o cérebro da minhoca, mas a gente pode entender. Agora o nosso, a gente não pode. E o cérebro de Deus? Quem pode entender, tá ligado? E do mesmo jeito que ali na festa, as próprias cartas davam pistas da origem delas, do que tinha acontecido, nós, seres humanos, podemos estar com a verdade aí na nossa cara, se Deus existir de fato, né? E estiver lá olhando, e ele deve pensar assim, caralho, como que vocês não viram ainda? Tipo, tá aí na cara de vocês, velho. Não é possível, né? Mas lógico, a gente é muito vazio perante Deus, né, cara? Caraca, a gente tá pregando a palavra de Jesus. Pebrinho católico. Não é, porque na filosofia você pode trazer esses exemplos, né? Eu não sei se já falei aqui no ACC, mas pra quem não sabe, eu não tenho religião. Apesar de eu acreditar em Deus, eu acredito num Deus que não tem nada a ver com esses deuses aí que vocês conhecem, tá ligado? Eu acredito num Frode. Eu acredito num Deus que criou tudo e acabou. Já era. A folha não cai porque ele quer. A folha cai porque tem todo o processo de fotossíntese, envelhecimento, do frio, etc e tal, umidade, aí ela cai, tá ligado? Eu acredito que lá no começo de tudo existiu algum Deus. Chame do que você quiser. Pode chamar de homem banana, pode chamar de super-homem. Eu chamo de Deus porque eu não tenho outro nome ainda, enquanto a ciência não me entregar um nome. Se é que um dia a ciência vai conseguir entregar, né? Então, quando você fala de filosofia, você pode trazer exemplos de Deus, assim, etc. Mas a gente não tá falando aqui especificamente de uma religião ou outra, né? Carem como quiser, mas é interessante olhar por esse lado divino pra entender também o Frode, de tipo, ele tinha medo de que as cartas descobrissem que ele tinha sido o criador, né? Inclusive, uma das frases do dia da festa do Coringa era: anões se revoltam contra o seu criador. Tipo, tava na cara, eles mesmos falavam, eles sabiam disso, mas eles não se ligavam, né? E quando ele ouviu aquilo, ele falou, meu irmão, agora fudeu, tá ligado? Vai dar ruim. Vai dar ruim, caralho, né? E não, quando... e volta aqui nessa hora, velho. Eu tava lendo, eu falei, meu Deus. Tipo, aí tem a frase que ele fala que, tipo, criador encontra a morte pela mão das suas criações, alguma coisa assim. Aí você, Puta que pariu! Fudeu! Vou matar o Freud, caralho! Meu Deus do céu! Isso, enquanto isso, na festa tava mó clima bom, tá ligado? A galera, criações matam o criador! E não sei o que! Nem ligando, tá ligado? E o cara sentado na cadeira, puta que tipo, Freud naquela, caralho, fudeu! E o Hans olhando assim, que porra é essa? Faz alguma coisa para essa galera. Nossa, cara, é muito doido. E outra, aquela parte, eles descobrem, né, no final, o Coringa consegue convencer todo mundo daquela coisa, eles caem na real por um momento ali, e aí tem uma hora que o rei lá, né, os reis e os valetes, eles se juntam lá e eles falam, então, agora, sem sombra de dúvida, temos que matar o mestre. E aí eu falei, caralho, agora fudeu, maluco. Porque os caras estão armados, né? É tipo uma vila medieval, os caras têm espada, o cacete. Falei, agora fudeu. E aí quando os caras olham o Prod tá morto. Novamente brincando com a metáfora, né, de Deus, né? Tipo, tem até um filme muito famoso aí, Deus tá morto, coisa assim, né? Você pensa naquela, puta, o Prod ali, ele morreu pra não ter esse conflito, né? E Deus, se existir de fato, aqui trazendo a parte filosófica e etc, pode ter se afastado simplesmente pra evitar, sabe? Esse apocalipse, entre aspas, né? E, tipo, se o ser humano realmente estivesse se aproximando de Deus, é possível que ele mesmo esteja se afastando de propósito. Porque ele fala assim, cara, vocês não vão conseguir lidar com isso, tá ligado? Os anões, como fala, por incrível que pareça, os anões, em toda a sua loucura, eles falam, é impossível a gente conviver junto com o nosso Criador. E aí você fica assim, mano, isso é muito foda. Porque o Jotengard é desgraçado e joga na sua cara esse tipo de coisa, né? Pá, toma aí na sua cara. Depois de o Coringa ter proferido aquelas palavras solenes em honra de si mesmo, o círculo de anões se desfez e o carnaval recomeçou. Alguns se serviam das fruteiras abarrotadas, outros tomavam a bebida cintilante e anunciavam em altos brados os gostos que sentiam. Mel, lavanda, amoras do mato. Nabo anelado. Todo esse jogo do Coringa, todas essas frases, etc, é uma coisa que é colocada no livro como uma maldição, né? A maldição da paciência, ou às vezes chamada de a paciência de Freud, que é o quê? Essa maldição vai passando de pessoa para pessoa, né? Começa ali com o Freud, aí vai pro Hans, que o Hans descobre que é parente do Freud, né? O Hans que tá na Ilha dos Coringas, como a gente falou na parte A. Depois vai passando pro Albert, vai passando pro Ludwig, aquela coisa toda. E aí vai chegar na história do Hans Thomas, né? Que é o menino que tá lendo o livro. E ele também tá vivendo a maldição dele, né? Que ele tá correndo atrás da mãe. E todos esses personagens que estão dentro do livrinho que ele lê, se afastaram da mãe, se afastaram do amor de uma maneira ou de outra, né? E aí quando você chega na história dele, ele também tá afastado da mãe, né? Sim. Nossa, o começo, né? Logo quando você começa, o pai dele já fala que tem uma maldição na família e você não sabe de nada do Frodo, você já fica, poxa, mano, que merda, né, mano? E, tipo, tem a história da avó, que a gente contou no último programa, né? Que ela encontra o amor lá, depois o que é o Ludwig, que depois a gente descobre que é o padeiro lá de Dorf. E aí ele vai embora e ela fica grávida sozinha e raspam a cabeça dela e ela apanha muito, né? Porque você não podia, nenhum lugar, né? Como o Febrinho falou no último programa, você podia se envolver com o alemão, não era muito bem visto, né? Afinal de contas, nazismo. Na Guerra Mundial, né? Não era muito bem visto. E só um ponto, tinha uma das cartas lá na festa do Coringa dentro do livrinho, ela fala uma frase assim também, mulher de cabeça raspada se apaixona por homem por soldado. Sul, por soldado, né? Por assim, né? E aí você fica, eita porra, tá tudo aí, mano. Depois o pai do Hans Thomas, que é o filho da mulher de cabeça raspada, tem a mulher dele vai embora, simplesmente porque quer se encontrar. Sim, cara, isso é muito foda. Toda essa relação do livro com a vida dele, com a nossa vida também, né, cara? Qual família que não tem as suas maldições, mano? Né? Qual família que não tem os seus problemas? É impossível você encontrar uma família. Família, eu não tô falando só pessoas que moram na mesma casa, tá? De um modo geral, assim, a família mesmo, o tio, o avô, toda essa galera sempre tem uma maldição na família, cara. Sempre tem a famosa música da ovelha negra, né? Sempre tem uma ovelha negra nas famílias e, cara, isso aí é uma certeza absoluta. Todas as famílias têm as suas maldições, cara. Sejam elas de comportamento, de relacionamento, às vezes de dinheiro, né? Porque eu vejo algumas famílias aqui da galera da internet que eu não consigo entender. Tipo, mano, 90% da família tem dinheiro pra cacete. Aí, tipo, tem uma galera, pai, uma mãe e dois filhos, que é extremamente pobre. Vive na pobreza fodida. E eu fico olhando aquilo e eu não consigo entender, cara. Porque... E aquilo é um tipo de maldição, tá ligado? É uma maldição dos grandes pros pequenos, como dos pequenos pros grandes também. Porque a ótica deles é completamente diferente, né? Você fala, caramba, por que que essa galera não se ajuda? A gente mesmo, né, cara? A gente às vezes olha e fala, puta, eu não vou ajudar por causa disso. Mas, cara, isso é uma maldição, mano. Porque você faz isso hoje, amanhã vão fazer isso com você, tá ligado? Por que que você não ajudou tal pessoa? Agora eu não vou te ajudar também. E aí, sempre vai mantendo isso até que alguém, né? É um ciclo, né? E é tipo, mesmo que você, às vezes você tem, vamos supor, você é um cara bem cedido, hein? Tipo, esses dias eu tava passando na televisão a família da Eliana. A Eliana, tipo, tem uma família gigantesca, assim. Ela tem, sei lá, 13 tios, sei lá quantos primos, não sei quantos sobrinhos. E, tipo, uma parte da família dela vive lá no interior da Paraíba com, tipo, muito pouco, assim, sabe? Só que aí você para e pensa, poxa, mano, a minha é rica pra cacete, por que que ela não ajuda? Aí você vai ver, ela ajuda, só que como que você ajuda? E tipo, sem se ferrar muito e ao mesmo tempo ajudar as pessoas de uma forma real. Porque tipo, se você dá dinheiro, vamos supor, a galera gasta o dinheiro e depois volta pra mesma situação. Ou não, pode ser que não. Só que aí, esse ou não é que é o problema. Você não tem muito o que fazer. Eu não sei também o que essa faria se você... é complicada mesmo. É porque envolve uma coisa que o ser humano odeia, chamada responsabilidade. Sim. Tá ligado? Não é que é difícil, mas existe uma responsabilidade no negócio. E realmente é uma questão complexa, mas como eles apontam no livro, é um tipo de maldição. Tem que ser quebrada em algum momento. Ou em outro, porque senão daqui a 100 gerações, cara, vai a mesma coisa, tá ligado? Daqui a 100 gerações a família X e Y vai estar rica e a família A, que tem o mesmo sangue da mesma galera daquela outra, vai continuar pobre. Mas sabe? Se você for parar pra ver, isso já é assim, né? Tipo, se eu for parar pra ver, o universo partiu de poucas famílias, tipo, sei lá, de 20. O universo não, né? Tipo, a humanidade. Mas... de uma, né, no caso. Tipo, você pega parte de 20, de uma. De uma família, sei lá, específica. E aí foi se dividindo até um ponto que a gente tá aí onde a gente tá agora. Que é, não, tipo, sim. Galera com muita grana e galera pobre pra cacete. Eu sei, mas é que, tipo, tem as quebras, tá ligado? Por exemplo, pega como exemplo os peixinhos coloridos, né? No livro tem os peixinhos coloridos da ilha. Quando o Hans, que tá lá com o Frod, sai daí, ele leva um peixinho. Aquele peixinho depois, ele multiplica por vários, né? E aí vira um monte de peixe lá e um monte de aquário diferente. Volta naquele lance dos descendentes. Todos aqueles peixinhos dourados, eles são descendentes daquele um da ilha, tá ligado? E todos eles têm o seu aquário. Olha que legal. Então, tipo, a maldição ficou na ilha, velho. Quebrou, tá ligado? O peixinho saiu, teve uma cabeçada de descendente e todos eles estão bem. Por quê? Porque a maldição dele foi quebrada. Se ele tivesse continuado na ilha, talvez ele nem tinha sobrevivido. E aí volta naquele negócio que a gente falou na parte A do programa, né? Se o seu ancestral de 20 gerações atrás tivesse tomado aquela flechada, você não estaria vivo com mais 100 pessoas que vieram antes de você, tá ligado? Passando o gene pra frente e tal. Então sempre tem um tipo de maldição. Lógico, esse tipo de maldição que a gente tá falando é muito mais complexo, né? É um negócio de gerações e gerações e o caramba. Mas às vezes são maldições pequenas, cara. Maldições que a gente carrega. Eu sou um cara que carrega muita maldição desse jeito. Tipo, vou parar de falar com fulano porque ele não fez isso. Vou guardar uma mágoa por conta daquilo, sabe? Porque eu tenho alguns princípios idiotas que eu gosto de manter. E muitas vezes as pessoas não entendem. Mas, cara, eu tenho isso e eu sou assim. Mas eu reconheço que isso é uma merda. Eu reconheço que isso é uma maldição. E o maneiro da maldição, maneiro entre aspas, né? O negócio da maldição é o seguinte. Não é só reconhecer, você tem que quebrar ela, né? Você não pode só falar, ah, entendi a maldição. Deixa ela aí. Não pode, né? Você tem que entender e quebrar, né? E agir de modo contrário com ela, né? Vou acabar esse cast. Várias pessoas aí da podosfera vão receber mensagem. Sacanagem. Bom, caralho, que bom, que eu sou filha da puta. Ó, eu vou dizer uma coisa, a única maldição boa que existe é a maldição do lobo, onde você, na lua cheia, se transforma em um lobisomem. Comete atrocidades por aí. Essa é a única maldição boa que existe. Até você matar sua família inteira, né? Acordar nos dias sozinho na casa cheia de sangue. É o caso, vai... Tá tudo certo depois. É uma vez só, né? Uma vez só e depois... É, não, reencarnação, todo mundo volta no final, tá tranquilo. Isso, vinga. Começa a maldição infinita. O Drácula falava a mesma coisa. Minha maldição é beleza, não vou morrer nunca. Aí a mulher dele morreu e ele falou, puta que pariu, agora fudeu. Meu pai acreditava que um dia a ciência ainda iria produzir gente mesmo, seres pensantes como nós, só que artificiais. E tem mais. No fundo, ele já achava que todas as pessoas eram artificiais. Eles encontram a mãe de fato, se reconciliam, né? E aí, quando eles estão lendo o livrinho, o Hans descobre lá no livrinho, ou tem uma presciência ali, né? De que o avô dele, meio que tá desaparecido, né? Entre aspas, é o padeiro de Dorf, que deu o pãozinho, que tava o livrinho dentro, que a gente falou lá no programa A. Que esse livrinho que ele tá lendo veio dentro de um pãozinho, né? E aí o Hans fala, meu, a gente tem que voltar por Dorf, que é aquela vilazinha que a gente falou no primeiro programa, Valdemar, né? Onde tudo é Valdemar. O lago Valdemar, a cidade Valdemar, a rua Valdemar. E ele fala pro pai dele, pai, a gente tem que voltar por Dorf, porque lá tá o seu avô, cara, lá tá seu pai. Eu tenho certeza absoluta que ele é aquele padeiro que deu o pão. E aí o pai dele fica, mano, vamos voltar então. E a mãe dele fica, não, não vamos, cara, isso aí não vai dar nada, né? E o pai dele é porra louca pra caralho, né? Com a parece que não vai. Não, agora, cala tipo, a boca! você não tem direitos aqui, só daqui a 8 anos também, vai poder falar alguma coisa. Pegou o busão andando, que é a janelinha, né? Tipo, o Hans Thomas, Ele dá uns dois argumentos assim que o pai fica tipo. Me parece. algo interessante aqui. Tudo bem, vamos por Dorf, tá ligado? Tipo, ele fala como se o padeiro tivesse contado pra ele primeiro. Fala assim. Não, porque o padeiro me contou que ele encontrou uma mulher na bicicletinha e a bicicletinha quebrou. Eu ajudei ela e fui embora. E eu era soldado da guerra. Aí ele, oh meu Deus! Será? Isso é muito doido. E aí eles param, né, no caminho, param pra comer um rango, né, uma porra assim. Aí eles estão lá batendo um rango, deixam o carro lá de fora, o uninho deles, né, o uno vermelho aí. E aí o Hans Thomas comete um gafe imperdoável, né, cara? Ele cagou na paçoca. Ele cagou na paçoca e quebrou um tipo de maldição, né, que seria mais uma tradição, que era aquele negócio de um ir passando a história pro outro sem contar pra ninguém, né? E aí lá no meio do rango, um juramento, né? Lá no meio do rango, ele fala, então, pai, aquela história toda que eu te contei tá num livrinho, velho, que veio dentro de um pãozinho que o meu avô me deu, seu pai. E essa família vem vindo de geração a geração até o Frode lá na ilha que criou os anões. Conta a história toda. Tudo que a gente falou pra vocês aqui, ele vai e fala. E aí, meu irmão, ele fala, cadê o livro? Ele fala, tá lá no carro. E aí, quando ele sai do bagulho, quem tá no banco de trás do carro pegando o livro? Mr. M. Porque nenhuma trava foi aberta. O Coringa, maluco. Tá lá o Coringa, filho da puta, aquele sorriso bizarro dele, bom, pegando o livrinho, né? E o pai do Hans Thomas, cuzão! E sai correndo atrás dele. O pai do Hans Thomas é muito maluco, né, cara? O maluco sai correndo pela cidade. Volta depois de meia hora, velho. O cara deve ter ido até a Grécia, correndo até do carro. Caramba, quem consegue correr tanto? O Coringa tem resistência física. É muito doido que ele volta e fala, desgraçado, simplesmente sumiu. Desapareceu, assim, de fumaça. E o Hans Thomas, coitado, a única coisa que ele faz é chorar, só. O pai dele sai correndo e ele fica chorando. Sim, né, pô, são aqueles momentos da vida onde você faz tudo pra você não ser um mentiroso. Você faz tudo pra sempre contar a verdade. Aí você fala um bagulho e você tem um negócio que vai provar aquilo que você falou. É quando você vai mostrar ou quando você vai apresentar pra alguém e não dá certo. Aí você fala, caralho, não é possível. Não é possível. Tipo, porque, meu irmão, o problema todo era que era uma criança contando uma história mirabolante foda, tá ligado? De pessoas e gerações e que tinha a ver com o avô dele, por acaso. E tipo, uma parada sobrenatural, né? Vamos dizer assim, permeando tudo. E aí, tipo, os dois adultos, né? Sensatos e tudo mais, vão olhar assim, esse menino tá ficando maluco. Está precisando de uma boa dose de remédios controlados para a mente e uma camisa de força. Aí, não, mas eu posso provar. Aí, então prova, menino, prova. Aí tá lá e não tem mais nada pra provar. Porque o Coringa, ele já levou Coringa Mister M do caralho. Tipo, eles entram no carro, que pra mim já seria quase uma prova. Tipo, e eles falam, poxa, não levaram nada. Aí ele, levaram o meu livrinho. Aí ele, ah, o livrinho, né? Sei, esse livrinho invisível seu. Sei. Aí. E o maneiro é que o carro tá completamente trancado. Sim, e aí depois o pai dele fala, como é que ele saiu, né? Por isso que eu tô dizendo, Mister M, Houdini, Mister Houdini, tá ligado? Vou escapar desse carro totalmente fechado, saiu sem tocar nas trancas. Né, mano? Sei lá. É, tipo o Fusca do meu pai tinha um buraco no chão, a gente tapava ele com um tapete. Olha aí. O que faz a gente pensar um pouco agora no próprio Coringa, em como o Coringa queria o quê? Ser uma pessoa, cara. No fundo, o Coringa sempre foi um Coringa, ele sempre tava num lugar assim, onde ele não fazia parte, né? Na ilha, ele nunca fez parte daquela galera, querendo ou não. Porque ele era muito destacado, ele era inteligente no mundo de maluco, etc. E quando ele veio pro nosso mundo real, ele continua assim, cara. Por quê? Porque ele tem aquele negócio que ele é indestrutível, né? Na ilha, lá ele cai no barranco, sai se ralando todo. Ele tem a mão fria, uma coisa assim. Então, tipo, ele é um ser místico, tá ligado? Ele seria um leprechaun aí na mitologia da Noruega e tal. Então, ele tá aqui no mundo real, de pessoas de carne e osso, inteligentes como ele, até certo ponto, mas que são totalmente diferentes dele. E de uma maneira ou de outra, ele queria ser uma pessoa. Ele queria, no fundo, fazer parte de algo. E aqui eu trago uma questão interessante pra vocês. Se você fosse uma parada artificial, vivendo num mundo natural, né? E a única coisa que contasse pro mundo que você é uma coisa artificial fosse uma folha de papel onde tivesse lá escrito o dia que você foi fabricado, a hora, tudo, tal, e tá ali na sua mão aquela folha de papel. O que, que você faria com essa folha de papel? Eu andava com ela comigo no bolso e mataria o presidente. Os ainda estão ativos. Eu viraria super assim. Coringa. Ai. Muito provavelmente você faria isso que o Wilde falou no primeiro momento. Que é o que grande parte dos seres imortais fazem. Mas depois de um tempo... É o que que é? Eles matam o presidente. Exatamente. Eles escrotizam, né? Os seres imortais, em algum momento, eles escrotizam tudo. A gente tem aí o caso do Drácula, temos lá o nosso querido Dorian Gray, falando do Dreadful. O cara que é imortal, ele escrotiza tudo. Mas depois de um certo tempo, cara, a única coisa que ele não vai ter... vai ser, tipo, fazer parte daquela galera, tá ligado? Então, se você fosse um cara artificial vivendo num mundo natural, e em algum momento você ia pegar essa folha de papel que é a única coisa que diz pra tudo, você não faz parte disso, você ia queimar ela. Porque depois que ela tivesse queimada, você ia fazer parte, porque nada mais faria as pessoas acreditarem, ou até você mesmo, depois de certo tempo, de que você não fazia parte daquilo. Então, quando o Coringa rouba o livrinho, cara, né? Que é o quê? O livrinho é essa folha de papel, que fala, você é diferente, você veio daqui, olha sua história. Quando ele rouba o livrinho, ele, entre aspas, destrói aquela prova. E ele passa a fazer parte das pessoas. Tanto que quando ele vem pro mundo real, o que ele faz? Ele põe uma roupa de pessoa normal por cima da roupa de bobo, né? O Hans Thomas ainda fala, ele saiu correndo e eu ouvi os bagulhinhos lá, né? Os guizos, né? Fazendo os barulhinhos. Tiririm, tiririm. Tipo, ele não quer mais ser Coringa, cara. Ele quer ser uma pessoa. Quando ele faz isso de roubar e etc, ele está simplesmente gritando pra todo mundo. Gente, eu sou igual a vocês e ninguém pode provar o contrário. Isso é massa, porque, tipo, ele já, pro Coringa, ele já se ligou que, tipo, a maldição foi quebrada, o que foi dito, né, pelas cartas, já foi fechado, né, já tava se fechando, isso, já tava cumprido, e aí ele, porra, agora já não precisa, ninguém precisa mais tá sabendo acabou, quem né? sou eu, tá ligado? Acabou aí, ele pegou o jogo. Sim, porque, tipo, querendo ou não, ainda tem essa metáfora aí do jogo dele, tá ligado? E tipo, o foda do Coringa é que ele é um cara estigmatizado, tá ligado? Porque, porra, a roupa dele não é... Tipo, aquele uniforme do Coringa, tá ligado? Não sai dele. Aí por isso que ele tem que vestir uma roupa por cima, tá ligado? Aí o tamanho dele, tá ligado? Esse negócio da mão fria, tá ligado? Também. E aí, tipo, ele, vamos dizer assim, ele até pode ter uma aparência humana de uma certa forma. Mas querendo ou não, ele é um monstro na sociedade, tá ligado? E aí, tipo, ele vai tentar fazer o máximo pra caminhar junto, mas ele sabe que tipo, ó, ele não vai poder se relacionar com no, no, diga aí, o cara não vai poder ter um relacionamento afetivo com a com a mulher ou com o homem, tanto faz, né? É, porque, tipo, é, como é, tipo, essas coisas? Não tem pra ele. Acho que o Freud não criou isso, tá ligado? Sim. Aí, mas tipo, é por isso, Wilde, mas é por isso, cara, que é muito ruim você vestir roupas, e a gente veste roupas na sociedade pra enganar os outros, tá ligado? Sim. Quando você veste uma roupa pra enganar algum grupo de pessoas, ou pra enganar o seu amiguinho, ou pra enganar a sua namorada, sabe? Ou pra enganar aquela menininha que você acha que ela é bonita e você quer ficar com ela, quando você veste uma roupa por cima, você nunca vai conseguir ser você, cara. Porque você é o que tá por baixo daquilo, tá ligado? E o Coringa, apesar dele ter toda essa poesia de querer ser uma pessoa e tal, ele deveria, na minha opinião de merda, simplesmente entender que ele era um Coringa. E isso não era uma coisa ruim, cara. Isso era uma coisa boa, ele era uma pessoa diferente. O que eu brinco com a Kel, chamada de pássaro colorido, num mundo, cara, de tanto cinza, quando você vê uma pessoa colorida, isso não é ruim, cara. Tem tanta gente igual aí pelo mundo, cara. Se você é diferente dos outros, não sendo escroto, você não precisa ser igual a todo mundo, gostar das mesmas cores, ver as mesmas séries, falar as mesmas opiniões. Tem gente que nem opinião não tem. O cara fala um negócio, ele ouve e fala, caralho, vou falar isso aqui. Não, porra. Pega esse negócio aí, pensa em cima disso e faz a sua própria opinião, porque a sua fala pode influenciar outras pessoas a pensarem também e criar as falas delas, né? Com certeza, velho. É por isso que eu comecei logo falando do estigma do Coringa, tá ligado? Uhum. Ele vai sempre estar marcado, e como ele tá, e como ele vai querer fazer parte de algo, tá ligado? Ele não vai conseguir, porque ele é ele, tá ligado? Ele tem que se aceitar. Sim, tá ligado? Exato. Por isso, cara, que ele tem que, por isso que ele tem que ir pra Nova York e trabalhar na Times Square, tá ligado? Porque a galera precisa de fazendo estátua, fazendo cosplay, fantasia, tá ligado? Ele vai se dar bem lá. Sim. Uma das últimas frases do jogo lá, da festa do Coringa, é uma coisa assim, não é? Tipo, o destino, só quem entende o seu próprio destino, como é que é? É, pra entender o seu destino, você tem que sobreviver a ele. Isso. Exato, isso aí falando sobre o Coringa. Tanto que é o último acontecimento, né? Do livro, é o último acontecimento, é o último não, o penúltimo, né, mas o último, assim, do Coringa e etc, e do livrinho e tal, é isso, né, cara? E ele, infelizmente, não entendeu, né, cara? Ele não conseguiu entender o destino dele, ele vai tentar teimar por outro destino, né, tentar teimar por outra coisa, como o anjo do X-Men que vivia cortando a asa e no outro dia a asa crescia de novo. Vivia cortando naquela, teve um dia que ele cansou, saiu voando por aí, e aí ele encontra o Magneto, e o Magneto fala, cara, o problema é que você tá cortando sua asa e ela tá nascendo de novo simplesmente porque você é a sua asa. Se você cortar você fora e deixar a sua asa, ela vai sobreviver. Mas você não consegue sobreviver sem a sua asa. E aquilo abre a mente dele, né? Ele fala, caralho, eu sou isso aqui, mano. E aí ele passa a aceitar e abraça aquilo, tá ligado? Porém, infelizmente, vai ficar por aí. Com mão fria, com roupinha de guiso por baixo da roupa e sorrindo igual um maluco pra todo mundo. Ele continuou amaldiçoado no fim das contas. Sim, ele ficou amaldiçoado, cara. Mas tenho certeza absoluta de que um Coringa continua perambulando pelo mundo. Ele se encarregará de não permitir que o mundo se acomode. A qualquer momento, em qualquer parte, pode aparecer um pequeno bobo da corte usando um barrete e uma roupa cheia de guizos tintilantes. Ele nos olhará nos olhos e nos perguntará: quem somos? De onde viemos? Eles chegam em Dorf, né, finalmente, não tem mais livrinho, agora tem só o livro que a gente tá lendo, a história do Hans Thomas, e levou o livrinho embora e já era. Na história do Hans Thomas ainda tem uma coisa pra ser resolvida, que é esse negócio do pai do Hans Thomas, né, do avô do Hans Thomas. E eles chegam lá em Dorf, quando eles chegam lá, a gente, quando tá lendo, tá esperançoso pra caralho, né, que você fala, caralho, eles vão se encontrar e vai ser lindo, vai ser um abraço, e o pai dele, porque querendo ou não, apesar de toda a loucura do pai do Hans Thomas, a gente gosta muito dele, né, ele é um pai firmeza, né, cara, puta, a gente boba caralho, ele ensina muito, então eu queria que ele se desse bem, cara. Só que aí quando eles chegam em Dorf... Pam, pam, pam. Tem uma coisa pra adicionar antes disso, que quando o Hans Thomas começa a dar aqueles argumentos de tipo, ah, o padre de Dorf pode ser seu pai, meu avô, não sei o que e tal, e ele conta umas coisas, aí o pai de Hans Thomas fica meio assim, tá ligado? E liga pra mãe dele, ou liga pra mãe dele, ou liga pra tia, tá ligado? Aí eu sei que a tia atende, isso aí tá certo, a tia atende e fala, ó, a tua mãe não tá aqui não. Ela disse que ia pra Dorf, uma cidadezinha aí na Suíça, em Dorf, que que tinha um conhecido dela lá, tá ligado? Aí ele fica tipo, meu Deus. Aí o Hans Thomas, toma aí, filha da puta, que eu tô certo. É muita coincidência, né, para você. A gente mesmo, né, quando você tá lendo, você fica assim, às vezes, putz, será que é, velho? Será que, né, o livro faz uma brincadeira dessa entre coincidência e a mágica do negócio, né? Você fica assim, tipo, mano, tem umas coisas que é muito coincidência, tem umas coisas que é mágica. Aí tem hora que você fala, não, cara, não dá pra ser coincidência. É muita magia nessa porra. É tudo real, cara, tudo real. Sim, né, cara? E aí quando eles chegam lá em Dorf, a mãe do pai do Hans Thomas tá lá, né, a avó do Hans Thomas tá lá, chorando, e você já fala, puta, não acredito. E aí ela fala, né, pô, seu pai morreu, fala pro pai do Hans Thomas, pai morreu, mas ele ficou feliz, ele viveu bem aqui e tal, ele viu o neto dele, né, antes de morrer e etc. Você fica, cara, que pena, eu queria ver um abraço dele, assim, sabe, ser foda. Eu queria um final feliz, caramba. Porque ele até, se eu não me engano, tem uma carta, uma mensagem, que ele fala de que, tipo, assim que ele... Porque tinha as frases, né, da profecia, uhum. E aí ele sabia que ele ia se encontrar com esse menino, e ele, porra, esse menino é meu neto, tá ligado? Quando isso acontecer, eu vou dar um jeito de me contatar lá com a... Como é? Eu esqueci a o nome. Mulher. É, com a mulher, né? Que eu, infelizmente, me separei há muito tempo atrás. E aí, tipo, quando o Hans Thomas vai lá, pega o pãozinho e tal, e vai se embora, ele, porra, é agora, tá ligado? E aí ele faz a ligação. É, porque quando ele pega o pãozinho, ele começa a trocar ideia com o padeiro, e o padeiro fala um bagulho, ah, você é da onde e tal? Ele fala, ah, eu sou lá de Arendal. E o padeiro já, opa, esse moleque, né? E aí, ah, meu pai é marinheiro. Aí, opa, esse moleque. O velho vai juntando. Eu tenho essa lupa, né? Aqui, olha que incrível. Ele, Tipo, a primeira vez que o Thomas chega lá, ele tem um aquário na porta da padaria. E ele pega a lupa e ele vê que encaixa certinho. Então, tipo, o cara já chega, o padeiro já olha assim e vê a criança com a lupa, o pedaço certinho do aquário. Ele é... E lá na festa do Coringa ele já olha, olha meu neto ali. E lá na festa do Coringa tinha uma das frases que falava um negócio assim, né? Menino, vem e fala com avô, padeiro, uma porra assim, né? E aí que uma das cartas tinha falado. Então, meu irmão, tudo se encaixa no final, né? Pedaço de vidro encaixa corretamente no aquário, alguma coisa assim tinha também. Muito bom, cara, você é louco. E aí, querendo ou não, a morte do vô do Hans Thomas faz parte da quebra da maldição também, né? Porque ficou pra trás, né, cara? Ele tinha que ir junto com a história, né? Todos os outros caras foram embora, o livrinho foi embora, o Coringa foi embora, então o avô dele, né, o Ludwig, tinha que ir embora também, né, cara? Tinha jeito dele continuar, né? E o Hans Thomas continua, apesar de saber da história, mas ninguém nunca vai acreditar nele, ele não tem prova de nada, tem uma porra de uma lupa. Tá ligado? É, tipo, eu fiquei pensando, né? Será que ele morreu por conta do Hans Thomas ter contado? Ou será que não tem nada a ver? Ou, tipo, eu fiquei pensando também, será que o Coringa roubou a bebida púrpura que tava lá na casa do padeiro? Porque em tese a casa do padeiro, a bebida púrpura ainda tá lá, né? Ah, com certeza o Coringa deve ter levado, porque ele queria apagar tudo, né? Ele queria realmente esquecer tudo isso aí, tudo que fazia ele ser artificial, ele quis deixar pra trás, né? Ele só não consegue entender que ele próprio é artificial e isso ele nunca vai conseguir deixar pra trás. Sim. Mas aí o livro então termina com o nosso querido Hans Thomas, já tá um pouquinho mais velho, né? Falando com a gente, trocando ideia aí, falando que, ó, a minha irmãzinha tá brincando lá fora, né? O pai dele e a mãe dele ficaram juntos de novo e tal. E ele fala, é a coisa mais interessante sobre a minha irmã, que ela tem, sei lá, 5 anos e ela vai ser uma filósofa, com certeza, porque ela fala mais do que o meu pai umas 10 vezes, tá ligado? Ela fala mais do que uma boca, tá ligado? Eu gosto muito da expressão que eles usaram, tá ligado? Ai, cara, isso é muito bom. E fecha tudo. E lógico, o Hans Thomas tinha a maldição dele, né? Com a distância da mãe, etc. E ele também quebra quando eles se encontram, voltam e ficam juntos de novo. Você vê que essa maldição da família dele é tão presente que a própria avó dele, quando depois de anos sem ver o marido, quando ela voltou pra encontrar o marido, ela não conseguiu, cara, porque o vô do Hans Thomas morreu. Então você vê, ela não podia fazer isso, porque ela ainda fazia parte daquela maldição do passado, né? Quem quebrou a maldição... Ela encontrou, não. Oi? Ela encontrou ele. Ela não, encontrou, mas ele morreu. Ela morreu, pô. Eu posso ver, tipo, se até então ela não podia nem encontrar. Deu um oi, né? Oi. Voltar pra família. Ele ainda falou, oi! Ui, quebramos a maldição! Ah, yes, yes. E morreu. Porque se você for parar pra ver, o Freud, ele encontra o neto, mas ele não consegue encontrar o filho. E aí o Ludwig é a mesma coisa. Ele encontra o neto, mas ele não consegue encontrar o filho. Sim. Mas aí, se parar pra pensar, mesmo que a avó do Hans Thomas tivesse encontrado o Hulk, de fato, falou pelo menos um oi, foi depois que eles encontraram a Anitta lá em Atenas, né? Então meio que Sim. já tinha quebrado essa maldição, né? De uma maneira ou de outra, esse tipo de problema na casa do Hans Thomas não ia ter mais. Não ia ter mais mulher aí no pra Atenas, e apesar que a irmãzinha dele, né, ia ser uma filósofa foda, então fudeu, né? A gente não sabe o que vai acontecer. Puta que pariu, a gente esqueceu de falar um bagulho. O quê? O que que o Coringa fez lá na Feira da Fruta? Deus do céu. Eu bateu na Fruta. Meu Deus. Gostou desse ACC? Se você riu ou aprendeu alguma coisa, contribua com o padrinho do ACC. Você ajuda a manter o programa no ar com regularidade e qualidade. Tchau e até o próximo programa!